andressedesmoral.com.br. Chegou o chefe do piseiro de Salvador pra todo o Brasil, nome de Fabão Produções, LS Produções, Charles da Gravações. Chama na bota, Juninho! O patrocina a baixaria, as ovinhas se derrete. É o chefe, considerado, respeitado. Com ele ninguém se mete, é o chefe. O patrocina a ousadia, as ovinhas se derrete. É o chefe, considerado, respeitado. Com ele ninguém se mete, é o chefe. E quando chega na balada, sempre chama a atenção. E logo sopa que ele usa a costura do cordão. Deixa o playboy rasgar, sempre com muita fatura. Com isso, com Red Bull, abas preventa a mistura. Trata todos com respeito, isso já é de costume. As roupinhas fica louca com o cheiro do perfume. Gosta da situação e não tem problema algum. As roupinhas fica louca pra andar na R1. O patrocina ousadia, as roupinhas se derrete. É o chefe, considerado, respeitado. Com ele, que é isso, Fabão? É o chefe, o patrocina ousadia, as ovinhas se derrete. É o chefe, considerado, respeitado. Com ele, ninguém se mete. É o chefe, chama! Isso é Mestre Queiroz, o chefe do piseiro de Salvador pra todo o Brasil, papai! O patrocina ousadia, as ovinhas se derrete. É o chefe, considerado, respeitado. Com ele ninguém se mete. É o chefe, o patrocina ousadia, as ovinhas se derrete. É o chefe, considerado, respeitado. Com ele ninguém se mete. É o chefe, e quando chega na balada, sempre chama a atenção. E logo sopa que ele usa, a costura do cordão. Deixa o playboy rasgar, sempre com muita fatura. Com isso, com Red Bull, abas preventa a mistura. Trata todos com respeito, isso já é de costume. As roupinhas fica louca com o cheiro do perfume. Gosta da citação e não tem problema algum. A novinha fica louca, alô M10. O patrocina ousadia, as roupinhas se derrete. É o chefe, considerado, respeitado. Com ele ninguém se mete, é. Meu parceiro Ozai da 13 de 3 de meta, melhor de Fortaleza, bora sair! É o chefe, considerado, respeitado. Com ele ninguém se mete, é. Chama do Sol e o Juninho Sam, vai! Chegou o chefe do piseiro em nome de Fabão Produções. Aumenta o paredão, soneca, paredão. Essa é pra história de todo o Brasil, papai! André Cidis, o mural de Ibicoara.